A bênção, madrinha! O barco que a onda levou foi um pedido pra Iemanjá. Proteja esse menino, dona, que não sabe nadar. A lua que me iluminou foi um pedido que é pra São Jorge. Coloque no peito do pobre força pra luz e sentimento nobre. A mata que o homem pôs fogo queimou o pedido que fiz ao Xóssi. Pra livrar-nos da cruel serpente, do bicho do mal que devora a gente. O sol quando nos esquentou, olhei pra Deus e pedi com fé, pra guiar-me nos vossos caminhos, que mesmo sozinho eu não ande de ré. Homens de pouca fé faz guerra pra dizer que seu Deus é o melhor. Não entendem que na realidade todos somos filhos de um único só. Santos e mais santos, nos cantos do mundo estão em prantos. Citar serão tantos que não caberia, madrinha. Cada um com seu guia. No batuque do candomblé, no louvor do evangélico, sermão da missa. Todos em prol do bem, vem com fé. Luta contra a carniça. Nas palavras de um herê ou na graça de Nossa Senhora. As premonições do apocalipse é agora. Pra clamar não tem hora. Nosso mundo está perdido, cérebro humano corrompido. Visamos só valores, banimos amores dos nossos sentidos. Imagina como será seu fim, charlatão que só quer enganar. Que em nome de alguma entidade propaga maldade se alguém te pagar. Apodrecimento da alma, acontecimentos. Tenha calma, mal sabem que é o próprio vento, os olhos que Deus pôs a observar. Se faz frio você reclama, se faz sol você reclama. Se chover não levanta da cama e põe a culpa em já por você não ganhar. Homem honesto não mente, é crente em Deus. Pisou no sabonete, é quente meu. Tem criminoso na igreja, eu já registrei na minha rima Jesus Cristo, a fé que o homem precisa. Homem honesto não mente, é crente em Deus. Pisou no sabonete, é quente meu. Tem criminoso na igreja, eu já registrei na minha rima Jesus Cristo, a fé que o homem precisa. Meu peito aperta de tristeza, terra nossa natureza, mundão de tanta beleza. Católico, evangélico, macumbeiro, testemunho de Jeová. Em quem acreditar? O que nos resta é orar, rezar, sei lá, da sua forma se expressar, clamar, acreditar que tudo pode melhorar, que o enfermo vai curar e que o assassino vai pagar. Assim na terra como